Começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje o bom, o mal e o feio, Angelina Jolie, hoje eu tenho com o Ivaldo. Eu prefiro o Brad. Hoje eu tô aqui com o Everton. E assistindo o Cyborg, eu só prestava atenção na voz do Márcio Seixas. Hoje eu tô aqui com a Morgana. Olá, gente, tudo bem? Escutem o chameguinho do forró. E hoje eu tô aqui com o Anderson. Se o filme que você estiver assistindo estiver ruim, acelera a velocidade dele. Não vai ficar bom, mas vai ficar engraçado. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Patriarca de volta, e hoje vamos fazer mais um bom, um mal e um feio, e dessa vez escolhemos uma das atrizes mais famosas de Hollywood do mundo, Angelina Jolie, para comentar os três filmes. Um filme bom realmente, que ela mandou bem na atuação, um filme bem feito, um filme mal, que é um filme com orçamento legal, mas o filme acabou saindo bem ruim, e um filme feio, que é um filme tosco, um filme trash, um filme de baixo orçamento. Sim, conseguimos os três filmes das três categorias para Angelina Jolie, e a gente vai comentar eles agora. Na verdade, até foi difícil escolher. O bom deu uma boa discussão, né? Na verdade, o Anderson ajudou a gente no final. É pra variar, né? Tô brincando. Nada a ver, a gente só trocou de filme 4 vezes. É, porque as opiniões... Nós somos uma democracia, então tem que ser em comum acordo. É assim que... Na verdade é pra derrubar o host. O host falou, vai ser tal filme. Não vai. Eu fui o que dei menos opinião. Mas como eu sou um host... que escutam meus companheiros de cast, eu falo assim, vocês ficam... Você é obrigado. Pra escolher, pra decidir, pra opinar, e sempre vou escutar, vou continuar assim, é meu melhor método de trabalho, né, como relaciono com meus amigos. Por isso que você não tem muitos. Exatamente. Pra não precisar discutir. Mas os que eu tenho são os verdadeiros, Ivaldo. O que importa é a qualidade, não a quantidade. Isso foi lindo, cara. Eu sei. Então vamos para o filme bom. O bom. I'm finished. Can I go tomorrow now? Yes. Good night, Mommy. Bom, que a gente escolheu é um filme de 2008, dirigido por Clint Eastwood, protagonizado, obviamente, por Angelina Jolie. O nome do filme é A Troca, ou Changeling em inglês. Rapidamente, vou fazer uma sinopse rápida do filme pra gente começar a dissertar e falar sobre a Jolie nesse filme, falar do que a gente acha desse filme e por que a gente acha esse filme bom. E, por favor, me ajudem se eu esquecer algum fato muito importante da sinopse, que é bem curta, né? Só pra gente não ficar dissecando também o filme inteiro. A Angelina Jolie interpreta a Christine Collins, que é uma mãe solteira, tem um filho ali. Quantos anos? Uns 6 anos? Tem um moleque? Não, 9 anos. 9 anos. 9 e 10 anos. Mas velho, as crianças crescem muito rápido, né? Não dá nem pra perceber. O filme se passa nos anos 20, 1928, se eu não me engano. Exato. E o filme trata da história, ela mostra no começo essa mãe cuidando desse filho, e o filho dela desaparece. Desaparecendo o filho dela, 5 meses depois, a polícia de Los Angeles, da época, traz de volta o filho dela. Só que traz o filho errado. E a história do filme começa a se enrolar a partir dessa troca e dessa confusão que a polícia de Los Angeles fez trazendo o filho errado e como ela vai lidar com aquilo e ir atrás do verdadeiro filho ou do que aconteceu com ele. O que, que vocês acharam de A Troca? Como vocês sentiram o filme? Por que vocês acham que ele é um filme bom? A gente esqueceu de mencionar na sinopse que ele é baseado em fatos. Ele é baseado em um caso que realmente aconteceu em 1928, 1930. Também foi em Los Angeles mesmo. E o Clint Eastwood falou que ele achou esse caso interessante e tal pela corrupção da polícia de Los Angeles, né? Porque eles estavam meio que mal na fita com a mídia. E aí a criança desapareceu. Isso gera muita comoção e tal. E aí, tipo, esse moleque aqui que parece que foi filho dessa mulher, isso aí. Pega esse aí e experimenta pra ver como é que vai dar em casa, se vai dar certo. E fica quietinha pra poder abafar e acabar logo com o caso, né? E eu gostei muito do filme, eu me interessei muito pelo filme assim que eu vi ele lançar, porque eu realmente achei muito impactante o fato de ser uma história real. Sei lá, cara, seu filho sumir, tipo, pega esse candango aqui e finge que é teu filho, ficou pesado. Outro fator que... Podia ter dado uma bica, né? Então, eu falei, dá uma bica nesse moleque errado aí no começo do... eu tava assistindo o filme. Tava muito na cara, né? A polícia chega com o menino tailandês ali. Seu filho aqui. Ah, pô, o moleque tá com o olho puxado. Não, é porque ele pegou muito sol e tá irritado. Filho, é você, menino. Mas tá chumarrinho, mano. Não vai ter baio, mas chumarrinho. Pede isso aqui do meu o filho. É o trauma. Ele ficou traumatizado, não consegue falar inglês direito mais. Não, eu falo que outra coisa interessante também, assim, que por isso que a Morgana disse dele ser uma história real que aconteceu nos Estados Unidos, é um pouco incomum, porque geralmente quando a gente vê esse tipo de história, é sempre muito ligado ao sobrenatural, sabe? E quando a gente tem essa noção de que realmente foi feita uma tentativa de induzir uma mãe a acreditar que o filho que estava sendo recuperado era dela, quando ela tinha certeza que não era, é uma história muito complicada, ainda mais dentro de um contexto dos Estados Unidos dos anos 30, com mulheres onde não tinha quase direito nenhum, ela era mãe solteira, então assim, já de cara é uma história forte, chama muita atenção. É isso que o Anderson falou, você sente muito ao longo do filme, principalmente quando ela tá naquele hospital barra hospício lá, que aquela outra moça que ela conhece fala, pô, aquela ali, pô, o cara espancava ela foi reclamar, tá presa aqui. Aquela ali, pô, o cara fez não sei o que lá com o irmão dela, ela foi tentar defender, foi reclamar do cara, tá aqui. Você sente muito desse negócio do preconceito ainda contra a mulher, entendeu? Ou com aquela coisa de achar que a mulher tem que ser submissa e obedecer às ordens dos machos alfas, assim. Então fica muito nítido isso no filme. Isso dá um peso muito, muito grande nessa obra, né? É, eu acho que é além do preconceito, porque isso é uma coisa que naquela época aconteceu com frequência. Se fosse só preconceito, ok, nega, torcer a cara pra você de boas, mas é o poder que isso tem, sabe? O cara consegue te botar no hospício, te privar da sua vida, te privar de tudo que você tem. Por exemplo, o caso dela era considerado um caso de histeria. Histérica e o filho não é meu filho, é isso. E no filme mostra que o detetive lá, o capitão lá, ele apenas assinou um papel pra justificar isso, né? É, e não tinha uma lei específica, né? Ela simplesmente, o policial falava assim, olha, você vai pelo artigo 12 lá, não sei lá, da lei, e você desobedeceu um policial, você vai ter nada por isso, sabe? Assim, arbitrariamente, sem tratamento, sem nada. Tanto que o fato relatado no filme, ele é importantíssimo também nessa questão, cara, que é revisto tudo que acontecia dentro da polícia de Los Angeles, tá? E a polícia de Los Angeles tem ao longo da sua história, assim, tem uma série de problemas envolvendo corrupção. Aí tem essa dos anos 30, aí dá uma arrumada, aí lá pro final dos anos 60 você tem já com a questão dos direitos civis. Então, assim, muito poder. A polícia de Los Angeles tinha um poder extremo nas mãos. Então, assim, esse caso ajudou muito a tentar aliviar um pouco mais as coisas, deixar um pouco mais criterioso, entendeu? Porque simplesmente chegava e falava assim, sou policial, você me desobedeceu, você vai pra um sanatório, sabe? É o tipo de coisa que não faz sentido hoje. Então, mas a época era a época da lei seca, né? Também tem essa, mas que isso tava... nem é muito tratado no filme, né? É, o cara, ele só cita o reverendo lá, que é o John Malkovich, ele só cita isso. Isso é um dos focos também da polícia, da corrupção da polícia, né? É, exatamente. Que ela elimina, até tem uma pequena cena que mostra policiais matando algumas pessoas que a gente supõe ser bandido, e aí na narração diz que a polícia não tá fazendo o trabalho dela, tá eliminando a concorrência. É. Entendeu? E o engraçado, a gente lendo depois, né, que baseado em fatos reais, como a Morgana comentou, e tem todo desenrolar, né, esses chefes das polícias são afastados, mas na vida real eles assumiram poucos anos depois de novo a polícia de Los Angeles. uma coisa que não é tratada no filme, né? Porque ali ele conta uma história, beleza, mas é engraçado você ver que realmente os caras maus voltam ao poder, não tem jeito. É porque é um sistema muito podre por dentro, né? Então assim, você tira e coloca que é o menos pior, mas na prática não tem tanta diferença. É verdade. Nesse filme, A Troca, Angelina Jolie foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, foi indicada a BAFTA, foi indicada a Globo de Ouro. Ela não ganhou nenhum dos prêmios pelo A Troca, mas ela foi indicada em vários no ano. E realmente o papel dela faz jus a essas indicações, né? Ela mandou muito bem. Realmente, mandou muito bem, cara. Pô, com certeza. Você sente todo o sofrimento, toda a tristeza, todo o desespero dela, o filme inteiro, cara. Ela mandou muito bem mesmo. Eu acho que ela mandou muito bem, mas eu ainda fico meio pé atrás com ela. É porque pra eu não sei se ela é uma boa atriz. É uma coisa realmente que é comentada, Morgana, muito. Principalmente porque ela vem de cinema de ação, né? Ela tinha feito o Sr. Smith, o Procurado. Ela já fez outros filmes muito nessa linha de drama. Ela fez Gia, fez Garota Interrompida. Quer dizer assim, ela transita muito. Eu acho que o que a galera... Porque ela é muito inconsistente, sabe? É, exatamente. E Garota Interrompida, ela mostrou... Não, que o pessoal fala exatamente isso. Ela consegue ir muito bem num filme e depois fazer vários filmes de mediano pra baixo, sabe? Não mantém um padrão, assim, um ritmo. Ela tá adolescente em Garota Interrompida. Eu achei a atuação dela muito boa. É um filme que eu gosto muito até hoje. Eu acho que a atuação dela tá ótimo. Aí nesse ela tá muito bem. E sei lá, em O Turista eu acho que ela foi bem também. Só que no meio desses filmes tem muito filme de atuação que eu não sei se ela não é uma boa atriz, ela é uma atriz regular, que quando bem dirigida tem um potencial absurdo, ou se ela realmente é uma boa atriz, entende? Entendo. Garota Interrompida é o filme que ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, se eu não me engano. Que eu tinha indicado, inclusive, pra gente comentar, porque é um filmaço, cara. Ela foi indicada em 99, é que ela não é a protagonista do filme, né? É, exatamente, é a Winona Ryder, né, que é a protagonista. Mas eu achei que, eu também acho, assim, no cinema de ação ela se consagrou mais pelo cinema de ação. Hoje em dia ela tá fazendo mais, ela tá produzindo muito, dirigindo muito, mas nesse filme, A Troca, eu gostei bastante. Eu acho que ela foi muito bem dirigida pelo Clint Eastwood, com certeza, isso ajudou muito. Mas ela mandou muito bem, tanto nas cenas que ela precisava entregar o drama, de sofrimento, de estar com o filho errado ali, nas cenas que ela ficava, assim, eu gostei muito das cenas, por exemplo, tem uma cena logo no começo do filme, que quando ela encontra o moleque errado e tal, leva pra casa, e o moleque é bem filho da puta também, né, ele fica insistindo em chamar ela de mãe, né, e ela fala, não me chama de mãe, ela fica muito puta com ele, aquela cena, no começo fala, caramba, ela realmente tá brava com esse moleque, aquela cena já me impactou, já, uma cena que eu falei, nossa, ela mandou muito bem aqui. Que ela conseguiu passar esse sentimento de raiva, de realmente de não saber como lidar com aquilo, né? Tava muito revoltada com aquela situação. E o que eu gostei também desse filme é... Esse filme, ele é bem característico, assim, não sei se dois ou até três momentos, mas a gente tem primeiro essa história de troca dos filhos, mas depois a gente vai pra um suspense, pra uma investigação policial, né? E eu achei que o filme bem legal nessa divisão, não é algo que eu esperava, porque parece que o filme tava se resolvendo em uma hora, mas eu falo, pô, o filme tem mais uma hora, o que será que vai acontecer aqui, né? E a gente tem aí o personagem do Michael Kelly, que é aquele policial, né, que vai atrás das crianças desaparecidas e tal, pra mandar de volta pra cidade dela. No caso, era aquele menino que ele queria mandar de volta pro Canadá, e a partir daí ele entra um enredo de um serial killer, de um assassino de crianças que se conecta com a história do começo do filme, né, dessa troca errada das crianças. Eu achei muito legal como foi escrito isso. O roteirista, se eu não me engano, eu vi o nome dele, é um cara de quadrinhos. É o Straczynski. É o Straczynski. Ele fez muito trabalho em quadrinhos, ele fez muita coisa em Sense8 também. Então é um cara já bem renomado, assim, dentro da mídia em geral. A explicação do menino, do que acontecia, toda aquela dramatização do assassino capturando e matando as crianças foi bem tensa, cara. Eu achei bem foda. Só esse menino que eu achei ele meio merda. Ele tentava chorar e... Não tava indo, entendeu? Tava meio difícil, assim, comprar. A gente sabe da história, mas tava... Eu já tinha visto esse filme antes. Mas tava meio difícil comprar por ele, sabe? A gente, eu pelo menos, da primeira vez que eu vi, quando eu revi agora, eu acabei comprando mais aquela cena muito pelo Michael Kelly, que ele começa a fazer uma cara assim, não, você tá mentindo, você quer me enganar, que daqui a pouco você vai ver, ele vai ficando assustado, vai ficando assustado, vai ficando assustado. Uhum. Você vai se assustando junto com ele, porque se fosse dependendo do garoto ali, cara, você fala, ah, tá bom. Não, ele é bom pra caramba aquele, aquele básico menininho de cinema que você não sabe se ele tá mentindo ou falando a verdade, né? Eu não vou nem dizer que é culpa do ator, tá ligado? Porque assim, eu não sei, não vi o nome do ator, não sei outros trabalhos dele. Às vezes eu acho que é muito do estilo de direção do cliente também. Ele pelo menos não é acostumado a trabalhar com criança. Então talvez dirigir cena com criança pra ele seja meio complicado. É, basta ver Gran Turismo, né? Então foi um bom pra caramba, mas sei lá, aquele menininho também não é das melhores coisas do filme. Agora, com relação ao psicopata lá, cara, puta, só de olhar pra ele dava pra aprender já, velho. O cara tinha uma cara de louco da porra, velho. Na primeira cena que ele aparece, né? É, cara. Ele tá lá arrumando o carro. E eu acho legal a construção da personagem, da Christine Collins, durante o filme, porque realmente ela passa por diversas situações e sofre pra caramba no filme, obviamente, é o filme do Clint Eastwood. Então a chance de um personagem sofrer pra caramba, de ter uma história triste, é muito alta. Mas o personagem dela tá com um emprego bom, tá com o filho do lado, o filho some, e depois ela arruma uma briga com a polícia. Então ela vai sofrendo vários tipos de punições ali, de coisas que vão fazendo ela ficar cada vez mais forte, né? E no final do filme ela é uma mulher completamente diferente do que ela começou. E a Angelina Jolie conseguiu mostrar muito bem essa transformação da personagem durante o filme. Cara, eu acho assim, ela no começo uma mãe bem legal, porque você vê, ela vai buscar, ela leva o filho até o colégio, aí volta, pra você ver, é outro tempo, né? Ela desceu, o bonde parou, esperou ela conversar com o filho, mandar o moleque pra dentro, pra ela voltar pro bonde continuar seguindo o caminho dele. Mas assim, eu acho ela mãe bem legal, porque ela vai buscar ele e fala, ah, você brigou com não sei o que, você que começou a briga? Ele, não, mas eu falei, então lembre-se, você nunca deve começar a briga, mas você deve terminá-la, entendeu? Então falar assim, é uma mãe que depois dessa frase ressurge em outro momento do filme, com outro contexto, mas é uma mãe que tá ali, ela protege o filho, mas também ensina algumas malícias pra ele, assim, eu acho isso bem, bem interessante, cara, bem legal. É verdade, essa frase, ela vai pro final do filme, mas essa é engraçado, né, porque é a primeira, ela fala isso pro filho dela, né, naquele contexto pequenininho, só ensinando uma lição pra ele, mas é uma lição que ela leva pra ela pro final do filme, né, da batalha maior dela, que foi contra a polícia, contra as injustiças que ela sofreu lá, ela e as outras mulheres, né, que foram presas, no caso, naquela instituição de psiquiatria. É, e aí chega, durante o julgamento, uma mãe chega pra ela e fala assim, ah, eu te acompanhei pelo jornal, muito obrigado, você me deu coragem, não sei o quê. E depois essa mesma mãe liga pra ela e fala, ah, acharam uma criança, e na hora você vê que o rosto dela fica assim, acharam meu filho. Ela chega na delegacia e encontra essa mãe, a mãe tá falando ainda, mas você fica pensando, qual que é a criança que foi encontrada? E nessa hora, quando ela fala assim, ah, encontraram o meu David, aí a Angelina Jolie, ela muda a cara, assim, e aquilo ali é uma coisa que a gente não vê ela fazendo muito. Eu acho que é isso que a galera pega muito, sabe? E de repente você vê o olho dela já começa a encher assim, você... Aí toda essa cena é sensacional, que ela tá vendo o depoimento da criança pelo outro lado do vidro. Então, essa cena, ela é importantíssima já perto do final. É praticamente a última cena, né? Não, é porque é legal, porque a personagem, ela tem... Depois que ela, que meio que falam que o filho dela morreu pra mão do serial killer lá e tal, né? O John Malkovich lá, que é o reverendo que ajuda ela, ele fala assim, ó, putz, melhor você manter um low profile, ficar meio escondida que a polícia vai vir revidar, né? Ela fala, ó, não tenho mais nada pra perder, sabe? E ela tem dois objetivos, né? Que é ajudar aquelas mulheres que sofreram na mão da polícia, que foram mandadas pro hospital psiquiátrico, e também acompanhar o julgamento do serial killer que foi pego, né, cara? Pra tentar ver como a justiça ia resolver a morte do filho dela, né? Que ela achava, né? Porque o final revela que ela ainda tem uma esperança, né? Do filho estar vivo, né? É, o filme termina ali mesmo, mais ou menos, por volta entre 33, 34, porque aquele menino é achado 5 anos depois. Sim. Do desaparecimento do filho dela. Então, mas isso é um detalhe que eu fiquei meio assim, cara, porque... Não, é mais do filme mesmo, porque eu vi que passou 5 anos, né? Que o moleque tava sumido. Mas o moleque, ele não, tipo, não mostrou muito uma alteração nele, sabe? Porque, tipo, teoricamente, um moleque de 10 pra 15 anos, você vê uma diferença grande, né, cara? É, exatamente. Só que no depoimento ele chega a explicar que ele fugiu e ficou 3 anos afastado, quer dizer. Então, a gente não viu ele antes, né? Até porque a cena de fuga dele é tudo muito escuro, mal dá pra ver ele. É só pra mostrar muito o que o Walter fez pra ajudar os outros, sabe? Mas e o filme termina mais ou menos ali. Depois a gente descobre, né? Porque é um caso real. A gente descobre que ela morreu sem encontrar o filho. Então, eu acho que é bom bom até o filme ter parado ali, porque o filme termina exatamente com a última palavra do filme, ela dizendo assim, a última frase, ela conversando com o policial, falando assim, você deve estar muito orgulhosa do seu filho, eu tô, porque ele me trouxe uma coisa que eu tinha perdido, aí o policial pergunta o que ela fala, esperança, e aí a última palavra do filme é essa. Então ficaria meio ruim de repente chegar e falar assim, vai enrolar mais um pouco, vai mostrar ela velha não achando o filho, sabe, quer dizer, ainda tem pra terminar de forma positiva. Ele mostra, tem umas frases lá que mostra o capitão e o outro foram afastados e tal, e o dela é, ela nunca deixou de procurar o filho dela, sabe, não fala se encontrou, se não encontrou tal, ele só fala isso, né. Exatamente. E uma coisa que eu não esperava num filme do Clint Eastwood, eu achava que ia ter ia ser bem trágico, o final foi até mais esperançoso realmente, né, esperança, e foi um final até que legal, gostei. É a direção mais contida dele. Sim. Se você comparar na filmografia assim, ele tá bem, muito no roteiro, sabe, ele tá, tanto que o Straczynski fala que ele fez um primeiro roteiro, aí apresentou pro Clint, aí fez algumas correções, apresentou o segundo, o Clint falou, não, a gente vai fazer o primeiro. Quer dizer, ele foi muito, como eles falam lá, by the book, ele foi muito literal, sabe, foi muito, é um filme, apesar de ser uma direção dele, eu acho que ele tá muito mais pro roteirista do que propriamente pro Clint, sabe. Mesmo porque eu acho que não, mesmo porque tem aquilo que a gente tava comentando antes de gravar o cast, que não, a primeira direção não era ele a escolha, o Clint recebeu o roteiro depois de o filme já ter sido comprado pra ser feito pela Universal, que foi quem distribuiu o filme, e pelo Ron Howard, o diretor. E não ia ser nem a Angelina Jolie a fazer acho que era a Reese Witherspoon e outra atriz tava na disputa, não? E a Hilary Swank que fez o Garota de Ouro. Anos antes fez Garota de Ouro com ele, exatamente. Então, 2004, eu acho. Já tinha. Então, acho que se o Clint fosse a primeira escolha, né, de direção, talvez ela tivesse levado, mas talvez teve negócio de agenda, né, esses negócios sempre... Não, ele escolheu a Jolie muito assim, ele... entrevista na época falava que a fisionomia dela combinava muito com o estilo das mulheres dos anos 30, tipo de rosto, o corpo, o jeito de andar e tal. Acabou acertando. Uma pergunta que não quer calar: que trabalho era aquela dele? Ela desempenhava exatamente? Ela era telefonista. Companhia telefônica, né? Isso. Ela tinha que ficar cantando aquelas criações de espera. Não. Mas assim, antes de criação de central telefônica, de ser tudo digitalizado, você tinha a função da telefonista. Você falava você com ligava a telefonista. Exatamente. E ela, naquela ligação, o Everton vai saber, né, porque é engenheiro, naquela ligação ela fazia transferência de chamada, entendeu? E tinha que andar de patins também, que é isso que eu achei mais legal ainda. Ela fez um treinamento e tal, pra aprender. De salto alto, patins de salto alto. Exatamente. Não deve ser fácil. Andar de salto não deve ser fácil já, né? Morgana pode falar. A Morgana pode falar bem pra gente. Dói muito. Então não deve ser nada legal, ainda mais de patins. Mais um ponto pra Jolie, merecia o Oscar por causa disso. Com quem ela competiu nesse Oscar, cara? Ela, esse ano quem ganhou foi a... A Meryl Streep tava concorrendo, porque ela tá concorrendo todo ano. Esqueci. Mas... Esqueci quem ganhou. Mas eu tinha visto. Foi a atriz do... Coloca na edição, vamos ver. Foi a Sheila Carvalho com aquele filme lá da Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. A Cinderela Baiana. A Carla Pérez. Ela é que eu confundi com o Cinderela Baiana 2, o retorno. Foi a atriz do Titanic, não é pelo Titanic, mas foi a atriz do Titanic. A Kate Winslet, então foi a Kate Winslet por o escritor. Foi a Kate Winslet que disseram, tenho quase certeza. Quase certeza. E? Aí, ó, cara, a minha memória é boa. Kate Winslet, The Reader. Não, a minha memória é boa, só não sabia o nome da Eu nem precisei abrir o Google. Ganhou. Eu nem precisei abrir o Google. Estou orgulhoso disso. Não, agora, falei, ó, tá lá, Meryl Streep concorrendo. Olha, ela tá todo ano, cara. Daqui uns anos a categoria vai ser categoria melhor Meryl Streep. E aí tem as candidatas lá. Mas é engraçado que infelizmente a Jolie foi indicada a vários, como eu comentei anteriormente, mas não ganhou nada por esse filme. Mas merecia pelo menos algum prêmiozinho, porque esse filme ela manda muito bem. O policial pelo menos tentou dar um menino tailandês pra ela. Não vou com a cara daquele policial desde o Burning Seasbar, alguma coisa. Burning Notes. Eu gostava de Burning Notes, cara. Eu gostava. Ah, mas eu não ia com a cara daquele maluco, nunca fui, cara. Ah, normal, tem os atores que a gente não gosta, né? Eu fiquei assustado com aquele menino que diziam que era o filho dela. Ele era muito macabro. Sim. Mamãe, tem mais leite? Te quero mucho. E dava risada. Ficava no escuro do nada. Era assustador aquele menino. Tava na cara que não era. Então, e o filme, ele é construído pra ela. Logicamente sabia que não era, tinha certeza. E depois vai atrás de um dentista que vai comprovar pra ela que não é. A professora. Todo mundo começa a comprovar a história, né? Mas pra você ver que quando, a pessoa, quando alguém tem poder, por mais que seja verdade, a pessoa controla qualquer tipo de coisa. Ainda mais aqui naquela época, né? Ainda hoje é complicado. É, então. Imagina naquela época, você não tinha nada. Não tinha, você não tinha internet, você não tinha câmera na mão de qualquer pessoa pra ser usado como defesa, sabe? Assim, era literalmente a palavra de um policial juramentado, um oficial juramentado de lei, contra um cidadão civil. Quer dizer, é até dito no filme, em quem eles vão acreditar? Eu? Não. Lá dentro do sanatório, eu que sou uma mulher da noite ou um policial? Então era muito complicado, cara. E é engraçado como as premiações, ou então o pessoal tira muito dos atores, né? Os filmes, quando o personagem vai fazer algum tipo de papel em que ele vai pra um hospício ou vai pra um hospital psiquiátrico, né? Então o cara sempre vai ser lembrado, ou se ele por mandar bem, vai ser lembrado por alguma premiação, né? Se eu não me engano, o Garoto Interrompido é isso, não é? Acho que é mais ou menos isso. Não, não é especificamente um sanatório, é? Que eu me lembro, não. É, então eu caguei, eu achei que era. Mas tem algo a ver com... É mental, é um filme meio mental, só que eu não lembro qual é. É abuso? Acho que é abuso o tema. E ela vai pra instituição psiquiátrica, e é bem legal também, o como eles tentam mudar ela, e como ela sofre com aquilo, e como ela tenta segurar, né? Tipo, tem... Tanto que o médico lá acaba... Nossa, que cara filha da puta. Você tá bem? Então tudo bem, só você pegar e assinar aqui, falar que você tá errada, que a polícia tá certa, e você tá livre hoje mesmo. Simples. E a personagem dela, não sei, ela sempre vai falando baixo, assim, né, durante o filme, né, pra não aumentar o tom de voz, principalmente quando ela tá falando com aquelas pessoas que ela sabe que pode prejudicar ela de alguma forma, um médico ou um policial, mas às vezes ela não consegue se controlar, né, e sobe o tom, e ela conseguiu fazer muito bem isso, né, você percebe quando ali ela tá chegando no limite. Eu não sei como é que ela aguentou, ela, tipo, conversando com o cara parando toda hora pra anotar alguma coisa, aquilo ali já me deixaria agoniado que só. Aquilo ali parece entrevista de emprego, cara. É tipo... O RH, tudo que você fala, o RH, tudo que você fala, o RH tá escrevendo. Mas é verdade, bem assim, mas médico é assim mesmo. Acho que psiquiatra deve ser assim mesmo. Mas ele faz ali pra irritar mesmo. Mesmo porque aquelas pessoas vão ficar ali, né? Não tem jeito, né? Elas, por mais que elas sejam sãs ou que tenham bons motivos pra sair dali, elas não vão sair. Mas por que mesmo o médico, ele acaba se convencendo, né? Que realmente ela não tem nada, não tinha motivo pra segurar ela lá, ou teve alguma coisa? Não, ele era mancomunado com a polícia. O advogado chegou lá. O advogado chegou lá com ordem pra remover todo mundo, cara. Uhum. E aí a mulher falou assim, não vai tirar, porque não pode. O cara falou, eu tiro todo mundo aqui agora, ou vai pra mídia, não sei o quê. E aí ele dá um jornal na mão do médico. E aí, quando vai terminar a cena, mostra que a manchete diz assim, criança já achada morta lá na fazenda, entendeu? E aí ele fica com aquela cara de, tipo, merda, entendeu? Ali ele não tinha o que fazer, né? Não tinha mais o que fazer, cara. Ele não soltou porque ele foi bonzinho. Ele soltou porque ele foi obrigado a soltar. Que o reverendo, né, que o reverendo chegou lá e tal, e depois chegaram o advogado pra soltar todo mundo. Vocês perceberam que o reverendo, ele é vivido pelo John Malkovich no filme. Ele só chega depois que já aconteceu, que já resolveram, que já deu ruim. Eu não vi ele ajudando de fato muito. Não, ele vai na delegacia, ela atrás dela. Aí depois ele vai lá no hospital. Ele arranja o advogado. Como ele não ajudou? O fato de você ser um cara sem fé, você não pode estar julgando o referendo. Eu não acho. Ele arrumou advogado, isso é verdade. Mas fora isso, pra mim ele só chegava atrasado na situação. Cara, não. Ah, você viu outro filme, vamos lá. Primeira coisa, ele vai fazer o sermão dele lá, ele fala assim, eu sei que não é muito do nosso feitio aqui, mas vamos orar pela... que ela nem é da nossa congregação, mas que o filho dela sumiu há duas semanas, etc. Tem um programa de rádio. Ele ia entrevistar ela. Aí o policial foi lá e internou ela no mesmo dia. Ele vai na delegacia atrás dela. Ele vai no hospício com o jornal impresso, com a manchete, tentando liberar ela. Tanto que nessa hora que ele chega, ele fala assim, eu quero os papéis da Cristina, que não sei o que, ela tá saindo. Aí ela vai pra rua, o menino tá vendendo o jornal e fala assim, os assassinatos, não sei o que, o Walter Collins é dado como morto, a hora que ela vai desmaiar, ele resgata ela. Ele vai na casa dela, leva o advogado, ele tá com ela o tempo todo, dá apoio moral. Como que ele não ajudou, Vinícius? O que que ele fez, hein, o filme todo? Isso é um bastardo. Ele tentou ajudar, mas não senti muita fé nele, não. Eu não senti muita fé no reverendo. Não pus muita fé no reverendo. Herege. Eu acho que ela conseguiu mais por ela mesma do que por qualquer tipo de ajuda. Mas enfim, eu acho que a Jolie com certeza manda muito bem nesse papel dramático. Diferente do que... Não diferente, porque ela faz como o Anderson comentou bem no começo, fazia bastante drama, mas pelo que considerou ela na carreira, que é ação, e mesmo não tendo faturado os prêmios, é um filme a ser lembrado. É um bom filme, um bom filme. Obrigado, Anderson, por recomendar pra gente, viu? Ah, cara, dispõe. Calma aí, apesar de você, a gente tenta ajudar. É, tá bom. Eu sei. Ainda bem que eu sou aberto a opiniões. Então vamos pro próximo filme? Vamos pro nosso filme Mal? O Mal. Rise vai usar o orbe para encontrar a caixa de Pandora. Está falando do mito grego. Pandora recebe uma caixa de Deus, ele ordena que ela não abra, mas ela libera a dor sobre o mundo? Esta é a versão do catecismo, sim. Como acha que a vida começou? Estrela cadente, lodo primordial? Em 2300 a.C., um faraó egípcio encontrou um lugar que ele chamou de origem da vida, onde a vida começou. Nosso filme Mal foi lançado em 2003. É Lara Croft, Tomb Raider, A Origem da Vida. É o segundo filme que a Angelina Jolie viveu a heroína dos games. O filme é dirigido pelo Jean DeBont. E, Valdo, qual outro filme o Jean DeBont já dirigiu? Não sei. Cara, ele é muito de altos e baixos, né? Ele é o herói da Sessão da Tarde, eu posso dizer isso. Tem dois filmes dele. É, ele é o da Sessão da Tarde. André é uma foda. Ah, não chega esse nível. Não, Ivaldo, vamos lá, anota aí, Ivaldo. Ele é o diretor do Velocidade Máxima 1, isso. Diretor de Twister, isso. Roteirista de Velocidade Máxima 2, produtor de Minority Report e produtor de Equilíbrio, que é aquele filme que veio pra desbancar Matrix e... né? E nada aconteceu. Quer dizer assim, eu até gosto desse filme. Ele tem uma proposta parecida com o outro famoso já, o Fahrenheit 451, daquela coisa de cortar a liberdade de expressão, queimar tudo da forma de arte e tal. Mas o filme não é mais, ele é mal vendido, tá? O meu problema com ele é esse. Mas enfim, é um cara que teve pontos bons, teve pontos ruins, e aí vem esse filme. O cara fez o roteiro do Velocidade Máxima 2, cara? É, ele é o roteirista desse filme. Meu Deus. Ele é o filme. Foi ele que teve a decisão de fazer Velocidade Máxima num navio? Com o William Defoe como vilão. E o Jason Patrick como herói. É, foi ele. Cara, esse filme tem 3% no Rotten Tomatoes, cara. Na opinião do público, não tem nota de crítica, tá? Esse a gente comentou no podcast de filmes que não deveriam ter continuação. Velocidade Máxima 2 foi um deles. Mas o Tomb Raider também poderia ser um filme que não deveria ter tido continuação. A Origem da Vida é o segundo título, como eu comentei. O primeiro filme já não foi lá muito bem de crítica. Eu acho que, se eu não me engano, ele teve uma boa renda, ele deu dinheiro, por isso que eles fizeram o segundo. E A Origem da Vida não é muito bom. O que vocês têm a me dizer sobre Tomb Raider 2, A Origem da Vida? Olha, esse filme foi quase a origem da minha morte, porque, meu Deus, eu queria morrer naqueles minutos iniciais, cara. Não, então, cara, exatamente, tipo, eu nunca tinha assistido nenhum filme do Tomb Raider. Aí eu fui assistir esse, foi o primeiro que eu assisti. Primeiro do último, né, que eu não vou assistir o outro, foda-se. Eu também não. Mas esse, cara, eu comecei a assistir assim, aí eu falei, tá, beleza, deve ser alguma coisa, sei lá, ela deve lutar pra caramba, deve dar tiro, matar os caras e tal. Mas aí veio a cena do tubarão, cara. E é logo no começo, é ali com 10 minutos de filme, cara, mais ou menos. É pra abrir, aí eu falei, é uma bomba maior do que eu estava imaginando, cara. Você deu mais do que eu pensava. Cara, porque aquela cena é inacreditável, cara. Não, já começa com terremoto, que não faz sentido algum. Cara, defender o filme, gente. Eu assisti o filme quando lançou. Agora. Eu joguei todos os Tomb Raiders, todos. Tomb Raider, na minha época a gente chamava de Tomb Raider. Esse e, cara... É Tomb Raider. Os primeiros, até o que ela resolve morrer, começou a ficar bem bosta. Cara, os jogos eram assim, eles se basearam nos jogos. A mina, ela podia chutar um dragão, mano. Ela podia... Cara, ela era o Kratos dos videogames, tá ligado? Ela fazia o que ela queria. Do Legend pra frente, que as coisas começaram a ficar mais reais. Por isso que esse filme novo tá bem mais realístico, porque foi a pegada desse último reboot, do reboot, do reboot, do reboot. Já teve 30 milhões de reboots. Mas esse último reboot tá mais realístico. Mas pra quem jogou Tomb Raider 1, 2 e 3, sabe que soco em tubarão não é nada. Mas eu sei, eu jogava o 3 muito no computador. O pior não é ela socar o tubarão, ela socar socar um tubarão. Ele, assim, vamos dizer, inusitadamente nada pra cima, exatamente não, onde ela precisava primeiro, ir. Primeiro ele faz uma... A voltinha. É? Faz a manobra ali pra pegar ela de carona. E se não fosse o bastante, ela sobreviveu 3 dias em alto mar, sem nenhum pacote de creme cracker pra comer. 3. Eu acho que no jogo isso não acontece. Cara, deixa eu te falar, ela é a Lara Croft. Ela sobrevive com artefatos mágicos, cara. Que artefato? Então, o Bob Esponja então, e o Como a gente comentou no nosso cast de do Torneio Mutante, ela só precisa estar perto de algum lugar assim que ela se sente bem. E outra, o que, não, que é comida pra ela? E outra coisa, ela se cortou pra atrair o tubarão. Então ela tá 3 dias sangrando em alto mar. Ela já deveria ter virado comida de tubarão faz tempo. Era pra aquele tubarão ter voltado com o charquinado, arrancado ela todinha os pedaços. Não, ela ficou inteira por 3 dias bebendo, sei lá, luz solar e alga marinha. Mas Morgana, me fala. Cara, no primeiro filme ela começa o filme batendo num robô gigante. Nossa, cara. É verdade. Não queria ter lembrado disso. E fazendo megas acrobacias com aquele robô, cara. Que necessário. Que ela é a rainha do show-off, era só desligar o robô. Ela é a rainha do show-off. E é isso, o jogo era isso, era show-off. Não, tô ligado que é, mas. Me corrija se eu estiver errado, mas no primeiro filme não é o que ela termina tendo que voltar no tempo por causa do tiro lá do cara, um negócio assim? Aham. Puta, ainda bem que eu não assisti. Um negocinho lá com efeito meio bosta, efeito péssimo dela voltando no tempo. O vilão era o caramba, é o que faz o Sir George em Game of Thrones, esqueci o nome do ator. E o comparsa do vilão é o Daniel Craig, o 007. Meu Deus. E nesse filme, o par romântico dela, o cara que ajuda dela, o sidekick, é o Gerard Butler, né? E o vilão é o Mance Rider, lá do Game of Thrones também, né? Exatamente. Que ele é vilão, né? Aquele ator é vilão. Ele é o Ciaran Hinds, não é o nome dele? Ciaran Hinds. Ele foi o Lobo da Steppe no Liga da Justiça também. Quer dizer, ele fez a voz, né? Isso. E o sidekick dela é outro, é o carinha lá, que eu esqueci o nome também, que corta a mão do Jaime Lannister. Lá no Game of Thrones. Não, pode Game ser. Of Thrones em peso no filme de Survivor. É, viu só? É uma produção bem grande, Game of Thrones é uma cópia descarada. Cópia descarada. Mas a história de A Origem da Vida, obviamente a Lara Croft tá gastando um tesouro, tá caçando alguma coisa, ela vai atrás dessa orbe, eles chamam de orbe, né, no filme, que vai guiar eles até a caixa de Pandora, né, que eles vão ter ali. Isso. Que como foi A Origem da Vida. Ah, é isso. Nossa. Morgana, deixa eu te perguntar, você que jogou os jogos, a história é baseada em algum tipo de jogo, ou realmente aconteceu ou não? Ele é uma história nova com um personagem. Eu não lembro de nenhum jogo que tenha falado diretamente, até falo, mas não diretamente, o foco do jogo ser a Caixa Pandora. Mas, cara, eu joguei há muitos anos. Mas não que eu me lembre, mas todos os jogos dela eram assim. Realmente tinha essa mistura de fantasia e mítico com a realidade, mas era um pouco mais sutil, ficava um pouco mais... Será? Jogo, né? Era melhor executado, pelo menos. Era, velho. Mas esse é o maior problema executado. Com o filme é muito mal executado. E as cenas de ação não são nada impactantes. Nossa, Power Ranger, cara. Ela luta muito devagarzinho, tá ligado? Você consegue acompanhar todos os movimentos. Se você encostar o microfone, você escuta ela falando: chute baixo, soco alto, abaixo. Cara, como eu falei na abertura, é a cena que ela tá entrando na caverna lá com os caras, que ela tá subindo lá, de repente aparece os chineses lá. Cara, aquela cena ela é muito mal feita, que eu falei, não dá, não vou conseguir ver esse filme. Aí eu aumentei a velocidade do filme, a luta faz até algum sentido, mas pelo menos o filme virou uma comédia. Então eu tava assistindo o filme, não mais como um filme de aventura, alguma coisa muito elaborada, histórica, assim, né? Cara, virou um baita de um filme de comédia, eu tava rindo pra caramba, porque agora, é muito tosco. Morgana, mais uma pergunta. Uma coisa que eu notei no primeiro filme, eles também fizeram no segundo. Por acaso, em algum dos jogos clássicos, tem aquela boiolagem de mostrar ela treinando por algum motivo aleatório, alguma coisa que ela não vai fazer no filme? Porque nesse aqui ela montou de cavalo, de ladinho, e ficou lá. É verdade. Então, ela mestre, ela atirando nos coqueiros. Aquilo ali eu acho que foi tipo uma alusão à mansão, porque se eu não me engano, no segundo e terceiro jogo, você pode escolher ficar na mansão e ficar jogando na mansão, que é tipo um setor de treinamento. Porque, cara, sério, todos os jogos de Tomb Raider era tudo muito assim. A graça era tu fazer acrobacia doidada. Essa era a graça. Sim. A gente jogava pra isso, entendeu? Pra dar 3 carpados no ar e matar o cara no meio disso. Então o pessoal jogava muito na mansão pra aprender a fazer as acrobacias com ela. Eu acho que isso foi um saudosismo. A acrobacia e essas paradas que a gente fazia, porque eu, pelo menos, gastava muito tempo na mansão, dando tiro naquele velho maldito, daquele mortão, prendendo ele no freezer. Que era as coisas mais divertidas pra fazer no jogo. Por isso que o primeiro filme ganhou dinheiro, cara. Ela fez tanta acrobacia que no mínimo uns 3 perfumes ela vendeu. Aquela luta que ela tem no primeiro filme, que ela vai pendurada num paninho lutando com os caras, meu, aquilo ali é propaganda de perfume, velho. The Toilette. Circo de Solé, Ivaldo. Quase isso. Mas eu assim, a Jolie, ela é uma ótima atriz pra ação. Isso aí tem outros filmes que comprovam isso. Mas acho que é muito mal dirigida a cena de ação desse filme. E aí ela não podia fazer milagre também, né? Cara, Salt ou que Tomb Raider deveria ter sido se tivesse aproveitado o potencial da Jolie. Ou aquele Sr. Smith. Se tivesse aproveitado o potencial também, dela. Né? O Procurado é trash, mas ela tá bem. Sim, mas dá pra ver que ela manda bem em ação, entendeu? Ela tenta, ela se esforça, tá? Ela pegou vários tiques da personagem, colocou, sabe? Ela estudou a Lara Croft. Ela estudou já, o diretor não. Aí é difícil, né? O que a mulher pode fazer? Adaptação de game, cara, é uma treta eterna em Hollywood, né, cara? Exatamente. É foda. Para mim, os melhores são Silent Hill e World of Warcraft, que estão legais. Mas é difícil. Aquele Assassin's Creed lá. Tá, ó. 10/10, vamos ver outra vez. 10/10 do inferno, né? Meu Deus, cara, que filme horroroso. Nem quero lembrar. É, nossa, mas e esse Tomb Raider tem outra cena que me incomoda num grau, cara. Que, assim, ela vai atrás, ela descobre o paradeiro lá do vilão, onde ele tá tentando descriptografar a orbe pra poder abrir. Primeiro que a orbe parece um disco de... um globo de discoteca. Ficar brilhando com um monte de luz, assim, colorido e não sei o quê. Segundo que eles estão num laboratório com perigo biológico. Tá escrito lá, Biohazard. O laboratório fica dentro de um shopping, cara. É a Umbrella Corporation, cara. Do lado do refeitório. Tipo, cara, você tá ali na fase de alimentação. Ah, eu vou ali pegar um suco. Aí a pessoa toma um suco, cresce um braço. Opa, de novo. Cara, pô, negócio desse, cara. Essa cena me deu muita raiva, cara. Uma coisa que vocês falam, não é questão do roteiro ser idiota e propor coisas que não fazem sentido. Cara, eu dei muita risada quando ela foi na prisão do Ártico Polar Extremo lá pra salvar aquele banana lá. Ela, olha, eu sei que você é um cara extremamente inteligente. Eu sei que só você. Você chamar o cara de banana e volta? Chamo de novo, chamo na cara dele agora, se ele quiser. É que o Ivaldo, fez a escola Caio Ribeiro de ofensa, entendeu? Bananão. Bananão. Bananão. Um verdadeiro trouxa. Enfim, ela chega pra ele e fala: olha, eu sei que você é o único que conhece o caminho e você vai me levar, você vai ser meu guia. Aí ele fala: beleza. Ele fala: olha, Lara, a gente tem que pegar um avião, descer em Acapulco, lá a gente vai pegar um trem. Ela: não é esse caminho, não, a gente vai fazer esse caminho. Aí pega um avião X, joga lá no meio de um lago, tal, caralho. Aí ele: beleza, a gente chegou. Agora, não, Lara, a gente tem que fazer o seguinte: ela tá sendo carregado por dois ganchos embaixo de um caça. Você esqueceu dessa parte? É, detalhe a parte. Aí eles chegam lá, ele: olha, a gente pega, segue aquela montanha, a gente tem que esperar da meia-noite pra descer num túnel. Ela: não, a gente vai fazer aquele caminho ali. Que porra de que é esse? Que não serve pra nada. Pra que ela você me chamou? Tá ligado? Ela faz o caminho inteiro. Aí eu dei muita risada, que tipo assim, mano, eles estão em território inimigo, na zona dos caras lá, e pegam pra fazer motocross na China. Na muralha da China. Te pagou, cara. Você não reparou que todos os filmes da Lara Croft tem que ter a cena com o Ducati? Tem que aparecer enorme escrito Ducati. Então vamos chamar a atenção, motocross. Cara, mas o chroma aqui dessa cena. Assim, ó, tem que meter uma cena de moto. Aonde? Não sei, qual é a parte do roteiro que tá mais sem nada acontecendo? Ah, aqui. Ah, mete uma moto aí. Tá onde? Tá na China. O que é importante lá? Muralha, vai lá. Então, aí essa cena leva uma outra pior, Ivaldo, que é a cena que ela vai encontrar os chineses lá. Nossa. E aí rola aquela pancadaria lá, não sei o quê. Ela dá um pau no chinês lá. Na hora de ir embora, ela e o Leônidas, eles descem por uma corda. O Leônidas. Eu chamo ele de Leônidas. Ele é o eterno. Ahu! Ahu! Tonight, we dine in hell! Sabe, esse tipo de coisa? Assim, eles descem por uma corda atirando e, nossa, cara, a câmera tá filmando, mas a roupa não tá. Como que tá de cabeça pra baixo? A roupa tá reta, cara. Faz parte. Cara, ai meu Deus do céu. Mano. Ela chega lá na casa da veinha plantadora de arroz. Lala Cloft, senhora, já prepara todo o equipamento seu. Tem 5 bazucas, 3 metralhadoras, 1 ganda. Ela sendo chinesa, eu achei que ela ia dar aquele arco e flecha. Olha eu falando flecha. Exatamente, né? Aquele arco e flecha do flango lá do Top Gang 2. Pra derrubar o nosso. Minha opinião sobre o filme. Então, assim, eu acho que o filme, ele é muito... Ele perde a mão em se inspirar no jogo, entendeu? Porque é um jogo, gente, sabe? Imagina se eles transformassem um jogo fidedigno e transformassem em filme. Qual seria o sentido das pistas, as coisas babacas que a gente faz no jogo, armas no meio da rua, armas em lixeira, tipo Dead Island, pessoas jogam $30 no lixo. Não faz sentido. Só que o escritor... Não assistiu o Robo Turco. Nossa, eu não vou nem perguntar. Enfim, tirando o Robo Turco, isso não faz muito sentido. Aqui nas minhas quebradas, ninguém joga 30 conto no lixo, eu fico catando dinheiro no lixo, que senão eu não estaria nem aqui gravando. Estaria dando uma batida em toda a tirando na minha rua. Aqui também. Não, eu entendo. Adaptação é complicado. Você entendeu o que eu falei, né? Eles erraram a mão, cara. Eles quiseram copiar tudo que tem no feed, no jogo. Aí não faz sentido. Aí vem a velha com 3 bazucas no meio da China, numa criação de plantação de arroz. É isso. Eles acham que isso faz sentido. Mas eu acho que isso que é complicado, né? Porque eles tentam incluir os elementos fantásticos do jogo, coisas que realmente não são cabíveis na vida real, e tentam fazer também alguma coisa real. Aí quando mistura os dois, não sabe pra que lado vai, não sai nada. Cara, mas você até pode fazer. O problema é que eles pegaram tudo de ruim dos dois, cara. O problema é a execução, porque você pega os filmes que a gente gosta de ver, de Kung Fu chinês, filme de tiroteio, que não sei o quê. Cara, tem essas coisas mentirosas, mas assim, elas são bem executadas. O problema é que ali não é bem executado. Meu problema é esse. Tanto que eu falei na abertura, eu acelerei o filme pra virar uma comédia. Eu até consegui diluir melhor o filme. Mas, cara, é assim, o diretor, eu acho que ele tava se levando muito sério na hora de fazer o filme. Ele falou, não, porque isso aqui vai ficar legal. Dois problemas, você babaca agora, gente. Todo universo tem suas regras. Por que que ele te aceita, sei lá, Senhor dos Anéis e Dragões? Mesmo que seja uma coisa fantasiosa, tem regras dentro daquele universo. E ele segue as regras daquele universo. E ele te diz as regras daquele universo pra você começar a entender aquelas regras. E aí você vai se basear nas regras daquele universo pra saber o que é certo e o que é errado. É assim que a gente engole uma fantasia. É assim que a gente entra na suspensão pra ver um Vingadores da vida. O problema de Tomb Raider é exatamente esse, como você falou. Ele quer... botar fantasia. Só que aí ele fala assim, gente, a gente tá num universo fantasioso, onde dá pra voltar no tempo e dá pra fazer tudo isso. Mas eu vou te entupir de regras do mundo real até o calo. Porra, você tem que se decidir. Você quer um ou outro. Você tem que estabelecer as regras do universo. Tem que estabelecer o seu universo. Isso não foi feito nem no primeiro. No segundo, menos ainda. Eu acho que o maior problema do filme é esse. Socar um tubarão é uma regra estabelecida no universo. É cabível. Ela pode fazer isso? Poderia se fosse bem feito, mas tá uma bosta. É. Se ela quisesse, ela poderia até casar com o tubarão. Aparece monstros à sombra no final do filme, tá ligado? Não, ali eu senti o terror, hein? Aliás, não, melhor foi... Aliás, o filme, tudo bem, faz um filme de ação, usa aqueles efeitos práticos de explosão Power Rangers, mas quando ele vai usar efeitos especiais, realmente, puta que pariu. Quem foi que fez isso aí, velho? É ruim demais. Não, o melhor é o cara chegar e falar, oi Lara, tudo bem? Sou eu aqui, o Antônio aqui, eu tô aqui na África. Você tá chegando quando? Já tô chegando. Você fala, pô, ela já deve estar lá esperando, vai mostrar um avião chegando. Os caras, não, tem que exagerar tudo. Põe ela pulando de paraquedas, estacionando automaticamente no carro, dando 3 piruetas e cortando uma maçã. Vai gravar Lazintown, filha da puta. O Ivaldo adora Lazintown, né, cara? Eu gosto muito. Aí ela chega na tribo lá, cara, não poder passar aqui, não entrar. Chefe, aldeia, não deixa. Aí ela... Chefe! Grande águia! Homem malvim! Mata índio! Aí ele fala assim, então você passa. Não teve nenhum desafio, um teste, né? Nenhuma luta. Tudo bem, levar soldado forte com você. Guerreiro perna de frango salva a tribo. Tudo pra encontrar um tijolo dourado. Meu. Tudo por causa de um globo de discoteca, cara. E a caixa de Pandora também não era nada disso, né? Porra de caixa de Pandora. É. Foi o que vocês falaram, cara. O filme ele se leva muito a sério. Eu assisti o filme todo e eu fiquei, caraca, essa caixa de Pandora deve, né? Vai fazer um estrago. E aí quando ela enfim apareceu e ela tem que fazer alguma coisa, eu fiquei, é isso? Ela fica vibrando. Eu passei o filme pensando que seria igual a Arca da Aliança no Indiana Jones, né? De repente vai abrir, eu vai matar também, todo mundo. Exatamente. Cara, chegou na hora que abriu. Tipo, que? Que porra é essa? Tá ligado? Apareceu uma bailarinazinha, tá ligado? Ah, cara, muito usado. Isso que a gente tá no filme mal, deixa eu chegar no feio, cara. Eu não vou assistir o 3. Tem o 3, né? Eu não tô doido. Vocês... Tem, eu vi, foi horrível. Ele foi pior. É bem pior. É pior ainda? Consegue. Tem um Tomb Raider 3? Tem mesmo? Tem, é horrível. Com ela? Cara, acho que sim. Foi fiasco do fiasco. Tentaram de novo, não deu certo. Se eu não me engano, é com ela. Olha. Caraca. Talvez tenha, eu não sei. Cara, eu não lembro, eu não sei se eu tô muito maluca. Ah, não, mentira. Eu acho que o filme 3 ia ter, só que aí nego reclamou tanto do segundo, que ele foi cancelado. Mas ia ter, com ela. Cancelaram com razão, só, né? Só que aí cancelaram. Parece que tava até em pré-produção e tal, mas aí nego, não, por favor. Cara, só... eu tô com uma dúvida. Cancelou contrato. O Tubarão cancelou o contrato, o Chefe Índio cancelou, a chinesa do arroz. Não, o Tubarão foi trabalhar no Sharknado. Foi em outro filme. Tá naquele filme de Tubarão que vocês fizeram o cast. Bom, Mal e o Feio e Tubarões. Viu como uma coisa se conecta com a outra? Que eu sou um gênio. Sempre, né? De patriarca criando conexões. O filme. Cara, será que ele teve um. Só pra aproveitar esse arrasto total, ele teve um orçamento de 95 milhões de dólares e rendeu 156 milhões de dólares. Então acho que pra eles não foi um bom resultado. Nossa. É, porque na conta lá de Hollywood, um filme ele só dá lucro se ele dobra o valor do que foi gasto, né? Porque tem questão de merchandising, de material, não sei o que e tal, na conta louca deles lá. Então, se esse filme custou 90, pra ser considerado um sucesso comercial, tem que ser a partir de 200, sabe? Foi um fracasso, não teve... Eu não sei como eles pensaram em fazer um terceiro, assim. Ah, sim. Filme, cara, ele é muito Tomb Raider, sério. É a cara do jogo. Só que é dos primeiros jogos. Que são mega trash, sabe? É muito trash. E é um conceito, talvez, que... Os jogos são trash. Sim, e o grande público não vai comprar um filme assim também, né? É complicado você também aceitar algumas coisas que acontecem ali. Só se o cara for muito fã, realmente, e deixar passar. Mas mesmo sendo muito fã, são nítidos os problemas do filme. O segundo filme, ele é muito fanservice. Tanto que a roupa dela, da capa do segundo filme, é a mesma roupa que ela usa no Tomb Raider 2, o jogo. Ela fica usando aquelas lâmpadazinhas lá de apertar com a perna, sei lá, que bosta aquela. Tudo é muito fansexo, ela faz muitas cenas iguais ao jogo, que me lembra o Resident Evil 2. Que foi isso, o filme é ruim, só que ele tem muito fanservice. E aí os fãs gostam e pedem outro, e só que Resident Evil foi até o 20 quase já, né? Não sei onde é que tá. E infelizmente esse Tomb Raider não se segurou. Infelizmente. Porque assim, tem outro filme muito fantasioso que nesse Tomb Raider, por exemplo, que não foi tão criticado. Não sei se vocês lembram do bom, velho e maravilhoso Triple X. Sim. Nossa. O primeiro eu lembro que época você. Mas aí veio o segundo. O primeiro foi errado. O segundo foi segundo pelo Se tivesse botado bem disso, estaria dado certo. O terceiro colocaram um tolete pra gravar também, aí o filme continuou uma bosta. Mas colocaram no terceiro Triple X? Não sei, eu só vi esse novo agora que saiu, que não é tão bom, mas enfim. Mas o Triple X é essa pegada dele. Pô, os caras conseguiram pintar o cabelo do Tony Jaa, velho. Eu não acredito. Tony Jaa loirinho, ficou, sei lá. Então, tem muito fanservice, entendeu? Nesse jogo. Tem muita sexualização da personagem. personagem. Tudo que funcionava no videogame. São coisas que, infelizmente, nunca vão funcionar no filme. O filme novo acertou nisso. É, você tocou num ponto legal, porque a grande crítica em cima do filme atual é pura e simplesmente machismo, assim. Ah, ela não é igual a Angelina Jolie, ela não tem peitão, ela não é sensual, não sei o que. Eu falo, cara, presta atenção numa coisa. A gente tá fazendo um filme de jogo, então assim, você quer que seja um filme melhor, mais fiel à história que é contada no jogo, ou tem que ser uma coisa ipsis literis, assim, ah, tem que pegar a atriz igualzinha, fazer igualzinha. Quer dizer, eu não vi o filme. E é baseado num jogo que foi revitalizado já, né? Que já foi reformulado. A personagem foi totalmente reformulada. Ela não é peituda, ela não é nada disso, gente. É, exatamente. Então, assim, fugindo um pouco do filme de 2003, a grande crítica em cima do filme, e eu nem vi o filme, não é em cima de atuação, não é em cima de roteiro, não é direção, não é parte técnica, nada. É um bando de babaca que não sabe o que fazer da vida, que provavelmente perdeu mais algum motivo pra ficar se masturbando na frente do computador. Então, aí você falou essa parte da ela ser uma personagem sexualizada e tal. Isso me faz voltar pra questão da roupa. Aquela roupa dela parecia uma grande bexiga. Você não viu como rasga a roupa? Parecia que ela entrou naquele... pôs um pé num balão, pôs o pé no outro, foi esticando até ver onde dava. Ela usou aquela roupa de esquilo também pra voar do prédio lá. É, e ela usou roupa de chinês camponês na maior parte do filme também. Também, é verdade. Que deve ser de baixo orçamento, né? Deve até gastar muito pra fazer aquela roupa, né? Ah, mas quanto custa uma roupa na China? Deve ser baixo. Deve ser muito barato. Depois, se ela chegar com a bazuca, deve pagar bem barato mesmo. Mas é bom comentar que realmente o Lara Croft Tomb Raider, A Origem da Vida, foi o segundo e o último filme da franquia com a Angelina Jolie no papel da Lara Croft. O filme voltou, a franquia foi revitalizada agora nos cinemas com a Alice Vincader, eu acho que é a Alice Vincader que tá no papel da Lara Croft nesse Tomb Raider desse ano. Eu não assisti o filme, eu ouvi gente falando bem, ouvi gente falando mal. Só assistindo pra descobrir. Assisti, achei... Ok. Eles... No que o primeiro filme peca, o primeiro e o segundo, em inventar uma história tirada do rabo, esse peca em pegar a história completa do jogo e botar na tela. Entendi. Nossa, o pessoal aí não consegue acertar definitivamente, né? Eu não sei mais o que fazer. Porque eu queria escutar... Eu queria escutar um dia alguém falar, pô, mas esse filme de games é animal. Porque tem filmes bons, podem até ter. O Warcraft eu gostei também, eu não eu assisti no cinema, não achei de tão ruim, gostei do filme. Mas o Silent Hill primeiro também. Mas não tem nenhum filme que é unanimidade, todo mundo falar, pô, esse filme realmente foi bem adaptado, ele é bom de games. Pô, acabei de perder uma piadinha pra ser nossa muito boa agora. Você falou, pô, não tem nenhum filme animal. Eu ia falar, assiste Rampage. Pegou? Eu assisti no cinema Rampage. E aí, é um filme animal. Tem bastante animal mesmo, mas é uma... falar uma coisa. Começa pelo não protagonista. Não assiste Silent Hill de novo não, tá? O primeiro, tu reassiste e já comecei a odiar, e eu amava o filme. Cuidado. Caralho, eu adoro esse filme, cara. Pra você mim também é uma das únicas esperanças. Bastante. Não reassiste, você vai passar a odiar o filme. Então, Morgana, faz o seguinte, pra você limpar isso que você tá começando a mudar a sua ideia, tava começando a não gostar, assiste Dragon Ball Evolution de novo. Não. Aí você vai voltar a gostar de Silent Hill. Não. Aí a gente Deus vai gostar. Sabe os pecados que eu cometi. Aí a gente vai gostar, a gente vai gostar de Origem da Vida e a gente vai gostar do nosso filme feio. Vamos pro nosso filme feio? E o feio? Oi? Meu nome é Chá. Gostaria da senhorita Chen com creme? Código base padrão normal. Cheque, primeiro tópico. Saudação. Identificação. E eu sou... Senhorita Chen. Que ofereceu a você... Creme. Pro meu chá. E se você não gostar de creme? Vou querer puro. Obrigada. É um filme de 1993, dirigido por Michael Schweder. Ivaldo, qual o filme Michael Schweder já dirigiu? Eu prefiro não comentar. Ele dirigiu... Ele tem dois filmes no currículo dele. Ele tem Cyborg 2, que é o filme que a gente vai falar. Cyborg 3. Não, Cyborg 3 não coexistiu, não. Ele dirigiu Sexta-feira 13, parte 7. Tipo, que isso. X, né? X o filme que ele dirigiu. É, eu posso dizer que... Mas ele tá envolvido em Cyborg 3, tá? Ele é o diretor, sim. Desculpa falar aí, mas você tá errado. Toma, host. Nos lugares que eu pesquisei, mais de um, eu só vi esses dois. Então pesquisou errado. Mas eu perdi sua pesquisa, desculpa. Enfim, também não faz muita diferença, né? Porque ele não foi conhecido nem pelo Cyborg 2, nem pelo Cyborg 3, nem pelo Sexta-feira parte 3. Então, parte mas no 3, Sexta-feira 3, ele não 3, dirigiu. 7. Então, no Sexta-feira 3, ele não dirigiu. Ele interpretou um personagem. Cara, esse que é o pior. Ele o primeiro que morreu. escorregou no facão do Jason. E esse Sexta-feira 13, parte 7, deve ser totalmente aleatório, né? Parte 7. É. Ah, qualquer um a partir do 2 é aleatório, porque não faz sentido mais. Eu peguei nas férias pra assistir a franquia seguida e do episódio 3 ou 4, a batalha final, a morte do Jason, do que vem pra frente é só trecheira bem caprichada mesmo. 7, meu Deus do céu. O 8 em Nova York, bem, enfim. Enfim, o filme que a gente vai comentar é o Cyborg 2, ele é a continuação do clássico do Jean-Claude Van Damme, não sei se vocês lembravam, mas eu só lembrei disso quando eu comecei a assistir o filme, porque ele aparece no começo, que é o Cyborg, o Dragão do Futuro. Vocês lembram desse filme? Eu lembro desse filme, cara. É, o grande filme que o nome original é Cyborg, aí por ter o Jean-Claude Van Damme, a tradução é Cyborg e o Dragão do Futuro, né, cara? Era porque tava no hype do primeiro Exterminador, né, que é de 84. E do Grande Dragão Branco. E do Grande Dragão Branco, o Bloodsport. Então, assim, ele falava, é o Van Damme e tá com um filme de ficção científica, Dragão do Futuro. Por que não, né? Cara, esse filme é muito bom, meu cara, também. Cara, diga-se de passagem. A melhor crítica do Cyborg 2, ela diz o seguinte: eu suspeito que essa sequência foi feita simplesmente pra fazer o primeiro um pouco menos pior. É muito ruim, cara. O Cyborg 2, ele é o segundo filme da carreira da Angelina Jolie. Na verdade, é o primeiro que ela aparece de fato como uma das protagonistas ou a protagonista do filme. O filme é de 1995. Ela não fez Hacker antes disso? Não, Hacker é depois. Hacker é 95. 95. Hackers é depois. Esse é o primeiro realmente que ela é protagonista do filme. E ela já deu entrevista, não sei se na época ou um pouco depois, quando ela já tinha uma carreira mais curta, falando que ela não gosta desse filme, né? Obviamente a gente entende o porquê. Por que será, né? Ela disse que... também não. Ela disse que quando o filme pronto... Não é o cara. Meu Deus. Que agonia. Toda vez que aparecia o Mercy naquela TVzinha de tubo, 2034 ainda tem TV de tubo. Acaba aparecendo aquele dente com um efeito negativo, eu ficava desesperado, falava, tinha esse negócio da tela. Mas o Vinícius falou da entrevista, ela falou que ela, depois que viu o filme pronto, ela foi pra casa vomitada. O que dizer sobre o filme? Quando a gente tá no começo da carreira, não deve ser muito fácil, né? Mas enfim, o filme trata do quê? Ele acontece num futuro distópico, né? Distante e tal. E o chefe da empresa, a empresa Pinwell, tem um chefe que chama Martin Dunn, que cria um ciborgue quase humano. Ele cria ciborgues em geral, né? Mas a Angelina Jolie vive essa ciborgue quase humana chamada Cassela Reese, ou Cash, né? Ele chama ela de Cash no filme. E eles fazem essa ciborgue com a estratégia de acabar com a empresa rival, né? Que é uma disputa entre duas bestas. Tem essa Pinwell e tem a Kobayashi. Kobayashi Electronics. E eles criam essa ciborgue pra causar algum tipo de acidente nessa outra empresa. E eles dominarem esse mercado de ciborgues, né? A ideia é que ela seja infiltrada lá como investidora americana e ela exploda na reunião pra que a empresa passe por um problema financeiro e seja adquirida pela outra. Agora que mal pergunta, posso falar uma coisa? Um orgasmo pode explodir ou pode explodir com qualquer coisa? Não, vale. Um orgasmo pode explodir? No começo dá a entender que sim, né? Que ela precisa transar com o cara e ela só explode quando atinge o clímax, né? Mas esse era um protótipo. Ela tem o Glass Shadow, que é controlado ativamente, remotamente, e aí eles podem explodir a hora que quiser, etc. Duas coisas. Uma, procurem no YouTube The World Is Not Enough, da banda Garbage. Foi tema de um filme de 007. Sim, sim. É Cyborg 2 bem feito. Segunda coisa, se o cara for ruim de foda, não explode, né? Entrou na empresa japonesa, então acho que não vai dar muito certo. Os japoneses não vão gostar, Ivaldo, dessa sua declaração. Não, quer dizer, eles são mais tímidos. Nazista. Ela chegou lá na, sei lá, cara, Takahashi Corporation. Os caras vão querer namorar. E fui pro karaokê. É, primeiro karaokê, saquei, assisti anime. Nossa, mas... a outra empresa lá, sei lá, Shihin Shihion Production lá, não podia fazer nada, mas fazia um drone, caralho. Mas, colega de podcast, por que que esse filme é filme, é um filme feio? Por que que vocês acharam de Cyborg 2? Meu Deus, eu quero ouvir um comentário. Não, primeiro, pra mim, primeiro, o companheiro dela, né, que é o Robert De Niro Wannabe, né, cara? E aí eu assisti dublado e ele tinha voz do Márcio Seixas, cara, e eu não aguentava. Nossa, dublado. Pô, oh, aleluia, caralho. Tá escravizado no Valverde. Monumental par de coxas. Ai, eu só imaginava isso, esse maluco falando assim. Eu falei, puta merda, eu não vou conseguir passar desse filme, cara. Eu tenho muito problema com filme de ação hoje em dia. Tipo, assistir Atômica, eu fiquei chocada, porque enfim, um filme de ação que eu gostei. Que eu odeio essas edições esquizofrênicas de Transformers. E eu realmente achava, não, Duro de Matar não tem essas edições, tá? Antigamente o negócio era bem feito. Gente, é muito triste esse filme, porque nesse filme tem essas edições esquizofrênicas. Mano, fizeram uns 20 cortes pra mulher dar uma estrelinha. Exatamente. É muita falta de dublê, cara. 20 cortes pra mulher conseguir dar uma estrelinha e parecer real? Cara, é... Não, tem uma outra cena, que é a cena que eles estão fugindo pelo elevador, e ela fala assim... Não, tá, mas essa é sensacional. Aí o cara fala assim... Citação é Star Wars, cara. É, eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Aí a Angelina Jolie... Ah, vocês humanos e suas emoções, não sei o quê. Aí ela dá um scanner, né? Aquele scanner mágico, e ela fala... É, você tava certo. Eu, mano, que... Caralho, quem escreveu essa porra desse texto, velho? Outra coisa assim, extremamente perceptível é... Caralho, os caras estão no ano de 2874 e a visão da porra do ciborgue... É mais fácil você enxergar com seu próprio olho, porque você não enxerga com a visão do ciborgue. Não dá pra enxergar nada com aquela porra. Não tem HDMI no bagulho? Cara, é porque aquele filme é assim... Telas. Ele tenta ser o que o Exterminador primeiro foi, e falha, em 93, sendo que em 92 ele já teve Exterminador 2. Melhor, então, os melhores filmes de ação de todos os tempos. E um filme que juntou cinema de ação e ficção científica. Então, assim, é um marco, ponto. Não tem o que falar desse filme. Esse filme é errado, cara, que ele é filmado, parece novela da Globo. Que não, você não tem... Parece. Todas as cenas, é tudo close na cara. Tudo close, close, close, close. Não tem uma cena de ambiente aberto. Você não tem uma tomada. Você não tem nada, cara. Só faltou passar o Leblon ou Copacabana, assim. Só faltou ter alguém chamado Helena também no filme. Helena, cara, porra. Até o nome dela é baseado no Kylo Reese do primeiro Exterminador, cara. É tudo errado esse filme, meu Deus do céu. Não sei se o Everton deve ter percebido. O cara da televisão é muito filha da puta, né? Na hora que eles estão lá na salinha conversando, aí o cara, Glass Shadow, é um, sei lá, um gel dental que explode, enfim. Aí ele fala, olha, começa a tocar um alarmezinho, né? Aí ele, vocês têm 5 minutos pra sair daqui. 3, 2, 1. Caralho, o maluco não sabe nem contar. 5 segundos, cara. E aquela cena de luta que a Morgana tava falando, né? Quando ela dá as piruetas, né? Tem uma cena muito incrível, né, Ivaldo? Você se lembra? Lembro, eu lembro também. Ela jogando a metralhadora na cabeça do cara que atirou nos outros. Nossa senhora. Não, e o herói do filme, que é o professor dela, quase morreu pra um soldado. Sim, cara, é muito inútil aquele maluco, velho. É muito inútil, velho. E aqueles soldados engraçados, velho. Vocês lembram da cena do elevador? Quando os soldados começam a entrar, vocês perceberam que os soldados colocaram a cordinha pra entrar dentro do elevador? Caralho, o elevador não é tão alto assim pra você ter que fazer um bug jump pra entrar dentro dele. Cara, e essa cena é pior porque tem aquela outra ciborgue que tá embaixo do elevador atirando. Sim. E assim, primeiro cai um soldado, aí ela olha pra baixo. Aí daqui a pouco corta a cena, tá caindo outro soldado, é a mesma cena. Só que o cara usou. Ela olha pra baixo. Aí ela vira pra cima, começa a atirar, e você vê os efeitos da munição do filme. Só que assim, tem hora que você só ouve o barulho, não tá saindo tiro nenhum da arma dela, cara. É muito feio, velho. Agora, eu só tenho um elogio pra Angelina. Eu nunca vi alguém representar um ciborgue tendo um orgasmo como ela representou quando eles conseguiram fugir da base. Porque ela começou a tremer daquele jeito meio estranho. Olha, parabéns pra ela, viu? Então, eu queria falar da atuação dela no filme. Gente, tá doendo. Não é porque você é um ciborgue que você precisa só ler suas frases. Até o Arnold Schwarzenegger consegue fazer melhor. E caralho, ele fala choupa. Ele não consegue nem se comunicar direito. E eu... Gueto de chopa. Nossa, é que eu vi esse filme legendado. Ela fala assim pro par romântico dela: don't get dead. Tipo, e ela passou uma cena dramática. A trilha sonora desse filme é horrível. Que você vê nas cenas de fuga, e cena de fuga geralmente é uma música tensa, com uma batida alta, alguma coisa assim. Não, toca a música do Enya, aquela música zen, você fica meditando. Cara, ela bate em duas velhas chinesas, cara. É verdade. Nossa, aleatoriamente. A gente tem que no filme, a gente tem o personagem dela, Cyborg, se apaixonando por outro personagem, né? E eles meio que estão fugindo, né, daquilo, porque ela ia ser fadada a cumprir a missão lá tal. E a empresa acaba mandando uma outra Cyborg caçar ela, né? E também manda aquele outro assassino, né? Nossa. Que é um personagem incrível. O Everton não gosta. Foi o Everton que falou, né? Não gosta do cara do Burning Notes. Eu não Sim. gosto desse cara. Ele é muito ruim, cara. Tem um papel que ele faz decente. Tem um papel que ele faz muito bem. É o quando ele interpreta o Frank Mitchell nos Intocáveis lá do Brian De Palma. Canastrão, cara. Muito canastrão, cara. A cena de luta dele com o nosso herói. Ele tá vestido igual aquele Pablo do Qual é a Música, sabe? Ele é igualzinho o Pablo, na verdade. Não, e o pior é que tipo, ele fica com aquele negócio de: ah, minha pele é perfeita, tal. Nossa. Mano, que idiotice. Puta que pariu. Não, os efeitos sonoros do filme. Ela mexendo a cabecinha e fazendo aquele som genérico de metal de robô. É. Só voltando a fazer bip, bip. Só faltou, cara. Tava muito com os sons do Castelo Rá-Tim-Bum, tá ligado? Exatamente. Era só no flashinho do Castelo Rá-Tim-Bum, cara, sério. Ah, agora eu fiquei impressionado que no futuro, pra você paquerar alguém, você tem que dar uma caixa de fósforo com uma mariposa dentro. Isso deve ser muito romântico, né? Ah, isso é muito bom. É modernidade, Valdo. A gente vai chegar lá, fica tranquilo. É bom que você já sabe. É bom que você já sabe. Que vilão chato, velho. Eu posso até capturá-los, mas a minha pele jamais deverá ser tocada. Filha da puta! Que caralho! Cara, a cena que ele começa a trocar tiro com a Cyborg dá um tiro no vidro, você só ouve o grito. Ah! Quando você vai ver, o cara tá no chão com uns pedaços de Lego colado na cara. Parece uma gelatina aquilo. Sério mesmo que isso tá acontecendo? Orçamento baixo, resulta em péssima maquiagem, péssimos efeitos visuais, péssimo casting, cara, péssimo cenário. Orçamento baixo justifica o filme. Mas não. E a existência desse filme não é justificada pela fortuna. Se a Xuxa, que a Xuxa tirou o pornô dela de circulação, por que a Angelina Jolie não deixa essa merda rodando? Cara, a cena, tem uma cena de sexo no filme que pra mim é só a do Alone in the Dark, pra mim é mais bizarra do que essa, cara. Porque essa é muito tosca, porque tá tendo a cena e ao mesmo tempo passa um velho triste, tá ligado? Vai intercalando as imagens. Muito, muito bizarro, cara. Eu também queria. Cara, e fora os erros de continuidade desse filme, né? Na luta de vida ou morte lá que ele tem com. Que o nosso herói tem com o vilão, ele faz um patê com a cabeça do cara naquela lâmina gigante, toma um banho de sangue e na cena seguinte ele tá inteiro. Só com uma gotinha de sangue do lado do olho. Assim, ele sugou o sangue da roupa dele. Onde foi que esse cara tomou banho, cara? Cara, que aparece... editou o filme foi sobrinho do diretor, mano. Tu não leu, não? Tem 10 anos que esse youtuber, tenho certeza. Queria saber como é que eles conseguiram chegar naquele museu, velho. Ela falou: ó, vou entrar no restaurante chinês, você me espera atrás da rua. Na cena seguinte, eles estão no museu. Museu. Porque é assim que o futuro funciona, Ival. Puta, aí começa aquele papo de: a raça humana destrói, mas a vida deve ser vivida. Pois a água é mole, a pedra é dura. Tanto bate, até que fura. E vão transar! O que eu tô ficando impressionado também, lendo a ficha técnica do filme, foram 5 pessoas pra escrever esse roteiro, velho. Aí eu não sei se as pessoas foram desistindo aos poucos. Eu acho que elas lutaram naquele local lá, só quem sobreviveu assim o roteiro. E foram passando de uma pra outra, ou então realmente não são pessoas com muito talento pra cinema. Nossa, esse filme ele tem... É Jogos tem Mortais, gente. É o primeiro Jogos Mortais. Tipo, vocês viram que o cara que... O Japinha lá que liderava a luta livre X lá naquele lugar, ele era um vampiro? Sim, ele tinha dente. Sim, ele tinha. Caraca, que assustador, velho. E explicação nenhuma, né, pra aquilo. Pra que explicação? Conceito, filme é feito de conceito, não de explicação. Você tem que saber de duas palavras desse filme: Glass Shadow. Cara, esse filme tem uma coisa só que salva, que pra mim é a frase final do Mercy lá quando ele tá dentro da sala, que ele fala assim: se você vai jantar com o demônio, tem uma colher grande. Só. É, tem frase melhor. É a única coisa, é a única frase, cara, é a única frase que vale. O resto do filme. Tem uma frase melhor. Vocês lembram quando a Angelina, por algum motivo aleatório, começa a lutar usando cordas com a ciborgue japonesa no corredor do prédio? Que ela cai, ela entra na casa do maluco batendo na parede reta, parecendo um bonecão do posto. Aí, enfim, ela tá presa na cama. É a ciborgue do chicote lá. Então, aí a minha japonesa olha pra ele e fala: oi, meu nome é Chá. Gostaria da senhorita Chá com creme? Meu Deus. Meu, a construção desse filme realmente não favoreceu os protagonistas. O par dela. Eu ficava olhando pro ator, o nome dele é Elias alguma coisa. Niro Wanabi, cara. Então. Mas eu olhava pro filme e falava: mano, eu tenho certeza que eu conheço esse cara, eu já vi muito filme com ele. Porque claro. Ele parece o Robert De Niro, cara. Eu falava: caramba, velho, quem é esse cara, velho? Mas ele não fez nada de... Ele faz, tipo, Chicago Fire, Chicago PD, né? Essas séries. Você vê ele em alguns filmes, assim, umas pontas. Tipo, tem na Ilha do Medo, ele tá... Na Ilha do Medo, a versão americana do Deixa Ela Entrar, esse tipo de coisa. É. Zodíaco também, ele tá, se não me engano. Mas nunca num papel de ação como ele fez. Não, nunca mais como protagonista, ainda bem. Coloca ele num cantinho ali, faz uma ceninha pequena, qualquer coisa assim. Não já, que ele não tenha ido bem. Não que ele não tenha ido bem, que ele foi bem. Não, eles foram foi. Bem. Tanto que maravilhoso, cara. Eles terminaram com o que eles queriam. Foram morar no meio de um deserto radioativo com uma árvore. E aquela casa que foi feita de papel machê. Então. Você não sabe que fruto dava naquela árvore, Val? Dependendo do fruto, os caras podiam viver pra sempre. Não dava fruto, cara. É uma palmeira. Ela pergunta, a árvore, ela fala, a árvore está morrendo. Ele diz, ela vai voltar. Tandam, tan, tandam. Acaba o filme. O final do filme é feliz, pelo menos. Feliz pra quem? Feliz pra quem? Feliz pra gente que tá acabando. Feliz pra gente que acabou. Cara, porque é incrível, passou sei lá quantos anos, porque não fala, só mostra ele velho ali, a Angelina sentada com ele ali, e ela com tudo com roupa bonitinha, novinha, fala, mano, onde ela comprou essa roupa? De onde que veio isso? Ela tá no meio do nada, a não ser que passa aquele caixeiro viajante vendendo de porta em porta, porque não faz sentido, cara. Passou o cara do Resident 4, tá ligado? Pô, parecia a vila do Resident 4, hein? E pior que esse filme tem uma sequência, cara. Então, cara, mas como seria? Porque, tipo, o segundo não tem nada a ver com o primeiro, mas, tipo, nada, não, nem perto. Sabe? Nada a ver. E o terceiro ligação, também. A única ligação entre os dois é que eles usaram cenas do primeiro pra jogar dentro do sonho do personagem lá no começo do filme. Só isso. Uhum. E o terceiro também deve ser. Ótimo. Eu não me dei nem o trabalho de procurar, cara. Não, nem pra saber quem. Às vezes é um autor famoso também que se prestou a fazer esse Cyborg 3, né? Mas a Angelina Jolie, eu tenho certeza que quer esquecer esse filme e quer tirar ela. Nem deve contar ele como filme primeiro da carreira. Putz, ia ser da hora encontrar ela um dia e tá com a camisa escrita Glass Shadow. Eu falei, Angelina, tudo bem? Eu queria fazer uma entrevista com você sobre Cyborg 2, como é que foi a produção do filme e tal, preparação. Ou então jogar uma cantada nela, chegar pra falar: e aí, Angelina, tudo bem? Meu nome é Chá. Você quer chá com leitinho? Ou qualquer merda do tipo? Ela não vai lembrar nem fuder, né? Vai. Ela deve ter isso marcado na alma dela, velho. Tenho certeza. O Glass Shadow, com certeza. Glass Shadow, meu Deus do céu. Como os anos 90 nos trouxeram brilhantes filmes, né? Ah, cara, tudo era desculpa pra fazer um filme. Mas, que a gente resumiu muito bem e apontou muito bem os defeitos em todo tipo de aspecto cinematográfico, a gente podia dizer, o filme é ruim como um todo, o orçamento é baixo, e eles conseguiram fazer um filme que realmente é muito ruim. E mereceu ser um filme feio aqui, viu? Eu acho que esse foi... Eu lembro que quando a gente tava fazendo a pesquisa pra escolher o filme feio, na hora que a gente viu o cartaz desse filme, a gente falou, com certeza esse filme deve ser bizarramente ruim. E não deu outra. Vocês viram o trailer? Não, não vi. Foi ele que definiu o trailer. É sensacional. Ele só deu a certeza pra isso, entendeu? Tá, o trailer parece um Blade Runner ruim. Caralho. Muito, caralho. Muito. E nem isso chega a ser, né, cara? Não é nada. Cara, aquela cena final que depois que o cara explodiu lá. Aí mostra aquele foguinho saindo faísca. Guerra nas Estrelas, 16 anos antes, conseguiu fazer efeitos especiais melhores, cara. Fala uma coisa, se o inferno tem uma porta, tá escrito Glass Shadow. E é lá que a Angelina Jolie vai entrar. Porque, nossa, velho, eu tenho certeza que ela tem vergonha. Esse filme, ele tem orçamento ruim, mas nada justifica isso, gente, sério. Dava pra fazer melhor com esse orçamento? Dava. Exato. Dava, mas a partir de que você quer fazer um futuro distópico, assim, e mostrar os cenários, eu não sei pra que eles resolveram mostrar os cenários, assim, tomada aérea, ou então no final que tem aquela explosão do lugar que eles estão, não mostra, eles não tem como fazer, aí mostra um negócio totalmente tosco, uma explosão pior ainda, meu Deus do céu, pra quê? Era melhor, faz que nem os japoneses nos tokusatsu antigos, usa maquetezinha, fica mais bonito do que tentar fazer. Faz tudo na pedreira. É, faz três é muito mal feito. Eu tô vendo o trailer. Tem duas cenas aqui que não tem no filme. Primeiro que é uma cena que tem um outro ciborgue dentro de uma câmara de vidro. E nesse trailer aparece muito o robô caveira. E não tem isso no filme, cara. Não tem. O único que aparece é a ciborgue, não é? Que enfrenta ela. É, a que explode, a que enfrenta ela. O robô caveira é meio Exterminador do Futuro, que tem no trailer? É. Cara, eu acho que eles botaram isso aí pra meio que chamar o público como se fosse o novo Exterminador do Futuro. Porque lembra muito. Isso aí é arma secreta da empresa japonesa. Quando Vingadores Guerra Infinita faz isso, vocês acham bonito, né, cara? Eu não vi Vingadores, tá? Você vai jogar spoiler aqui na minha cara? Eu vou jogar spoiler que tem cena no trailer que não tem no filme, viu? Tem cenas boas por sinal do trailer que não tem no filme. Ever, eu vou aí na sua cara e estalar o dedo, tá? Nossa, mas... chega na frente dele, Anderson. Tira a roupa e fala, eu tenho Glass Shadow. Você deve sofrer. Não com spoiler de Vingadores. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que vocês estão falando de Vingadores Guerra Infinita quando a gente tá falando de Cyborg 2. Não é nível de comparação isso, né? Tá aí, ó. Se o, tem, cara. Se o Thanos tivesse o Glass Shadow, ele teria ganhado certo. Com certeza. Você teria perdido metade do tempo que ele perdeu naquele rolê. Com certeza. Pelo menos ele é roxinho igual o cara do vídeo lá, o Mercy. Lá já é uma vantagem. Nossa. Isso também é pro ouvinte, ô Vinícius, pra ele ouvir o episódio sobre Guerra Infinita. Volte no mês de maio e ouça o episódio sobre Guerra Infinita. O Anderson não pode ouvir porque tá cheio de spoiler. Não, eu não ouvi ainda. Mas... só quando assistir o filme, por favor. É, em breve eu vou ouvir. Então é isso, né, galera? Eu acho que a gente conseguiu deixar o ouvinte com curiosidade pra assistir Cyborg 2 com essas palavras boas sobre, né? Ninguém aqui vai arriscar o Cyborg 3. Se você, ouvinte, assistiu o Cyborg 1, assistiu o Cyborg 2 e assistiu o Cyborg 3, manda e-mail pra gente pra comentar. Se você gosta de Tomb Raider e a gente falou mal e você quer xingar a gente, pode mandar um e-mail. Ou então, se você quer também criticar, manda e-mail. Comenta com a gente sobre A Troca ou qualquer outro filme bom da Angelina Jolie que a gente também sabe que tem na filmografia dela. Manda e-mail pra gente pra falar qualquer tipo de coisa que você queira comentar. nerdpatriarca@gmail.com. Acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, @nerdpatriarca, Twitter, @nerdpatriarca. Todo domingo tem cast novo no site, então você vai lá e acompanha. E é isso aí. Alguém quer dar um recadinho? É tipo... Vivaldo, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu irmão, pra você também. Quero mandar um beijinho pra quem, Vivaldo? Pra todos vocês. O Vivaldo tem uma fã, hein? Fiquei sabendo aí que o Vivaldo tem uma fã, não vai lembrar dela não, Vivaldo. Pô, um abraço. Oi, amor. Não, amor, não é fã não, amor, é outra coisa. É o nome de um filme que a gente tá assistindo aqui. Isso. Chamar a fã, né? É, a fã. É Glass Shadow em inglês. É isso aí. Valeu. Falou. Até mais. Don't get mad.